Sei lá, irmão, qual que é desse mundão? Muita treta, muito crime aí, só sangue no chão. Outro corpo pro caixão, caô, conspiração. Aqui não tem perdão, vacilou, virou finado. Tava na bola da vez, cheque mate no xadrez. O beco sinistro, cheio de lixo, a droga não para. Segue o vício, moleque noiada que senta o dedo na rua sem medo, as pernas tremendo, as puta fudendo, a corno rompendo. Os homens na área, não sei se vai preso. Tiros a queima-roupa, estraçalha uma cabeça. Vingança, ciúme, nada disso. Atirador desconhecido completou a sua fantasia. Sentiu a sensação de acabar com uma vida. Então, crimes violentos que está acontecendo. Menores entrando nessa e é muito cedo. Vida cruel, essa tal vida bandida aí. Inacreditável, mas seu filho me imita. Todo dia é treta, tiro com a polícia. No tráfico do bairro você quer ficar por cima. Armas e roça são duas coisas que não combinam. Ou você domina as drogas, ou elas te dominam. Se eu sei bem, a correria que desanda o cara. Sem dormir, traficando ao frio da madrugada. Sombras escuras passando pra lá e pra cá. Ser alucinação, é os homens que quer me catar. Aí não dá, cagueta não me aponte. Se me dedasse pá, vem de monte. Os homens na área apronto pra minha espera. Crocodilagem de mão, se me pegar já era. Fico tranquilo, sumiu a visão. Como eu falei, foi alucinação. É, fica pensando nessa de dar beijo em bunda de lata e ó, vai vendo. Deixa quieto, mano, vou seguir em frente. A lei é bala por bala, como pente por pente. Quem pensou que tinha peito, a prova de bala. Amanheceu com uma pá de furo jogado na vala. Triste foi o fim, lamentável pra mim. Fazer o quê? Foi assim, decidiram seguir. Entrar na vida do crime e não pensar nas consequências. Depois se depararam com a maldita violência. Bairro contra bairro, vários manos já se mataram. Pior foi o resultado, foram poucos ali sobraram. Não dá pra confiar no governo e na polícia. O número quanto o Ibope, foram mortos e várias chacinas. Periferia pobre, favela uma pá de morro. Verdadeiros guerreiros, parceiros, só os loucos. Quem conhece a vida do crime sabe qual que é. Tem que ter o proceder pra ficar de pé. É muita treta, só os loucos tão na correria. Mandando ideia, facelatos da periferia. Extremo Sul, SC, Laguna, pode crer. Aí playboy, se liga na fita, eu vou falar pra você. Malvina, Portinho, Casqueira, é só pobreza o ano inteiro. Barracos improvisados, tem telhado, mas chove dentro. Então, olha a Vila Vitória, salve, salve o Morro da Glória. Olha a Ponta das Pedras, Lagoa Preta, Campo de Fora. Coab 1 e 2, na febre chega chegando. Esperança, Ariol, Caixa d'Água, sal pros mano. Progresso, sangue bom, vários mano lado a lado. Falta com respeito é foda, aí fica embaçado. Te dou ideia, favela, viela, só escorre sangue. Tiroteio, polícia, gritos, guerra contra picante. Ô pé de porco, tiro zóio, que eu não devo nada. Eu tô a pampa, eu mesmo faço a minha caminhada. A queima roupa, o meu rap estoura sua mente. E você pra se vingar quer me forjar com entorpecente. Só tenho uma chance pro estágio final. Minha cabeça tá confusa, mano, eu tô passando mal. Não tenho pra onde correr, se esconder pra onde ir. O gueto tá sinistro, melhor eu sair daqui. Vai pela sombra, um conselho muito já ouvi. Quem desviou o caminho, hoje não tá mais aqui. Entrou no crime, sangue bom, não tem como sair. Vai pro além, já era, mano, um triste fim. E que se foda o racista ou o sistema capitalista. Não olho pra favela, o rap discrimina. Essas são as consequências de um Brasil abandonado. Isso não vem de hoje, vem lá do passado. Plantaram armas e drogas dentro da favela. O extermínio programado pra quem fazia parte dela. Subestimaram, não tiveram noção de um grande perigo. Hoje quem paga pelos erros são seus próprios filhos. Que sobe morro, desce morro pra usar as paradas. Empenha vídeo, celular, empenha namorada. E depois o consumo, quem é que é o perigo? Atropela pessoas, então mata mendigos. Muitos estão ouvindo, fingem não entender. Com certeza é mais um iludido pela TV. Eles fazem em você uma lavagem cerebral. Só mostrando fantasia, escondem a real. Leste, oeste, norte, sul ou qualquer quebrada. Só os loucos, a quadrilha revolucionada. Papo de drão, ideia forte, aqui se adianta. Sem dar boi pra Zé Povinho, pilantragem pra pilantra.